me gordo e o resto passa à vontade. Este salário da fome sufoca a humanidade. Este planeta que gira, quem vai plantando mentira não pode colher verdade. Novas leis, novo governo, mas tudo é a mesma paçoca. Trabalhador é a cana que segue pra engenhoca. No anzol dos poderosos nunca vai faltar minhoca. O aposentado dança conforme o jeito que toca. E nessa luta tão feia, panela do pobre é cheia quando rebenta a pipoca. Existe uma verdade que agora tem que ser dita. Tem promessas que melhoram, quase ninguém acredita. Uma chuva de vergonha a nossa terra necessita. Oh meu Deus, tenha piedade, porque a coisa aqui tá frita. A sua gente cansada e tanto levar pancada, por justiça agora grita.